dia, Brasil! Bom dia, Portugal! Está a começar mais um Notícias Quebrando, a sua transcrição de um texto nazista de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai começar aqui falando sobre cidadania. E a notícia é a seguinte: o Centro de Referência LGBT de Campinas, aqui em São Paulo, divulgou essa semana que eles têm cerca de 250 pessoas trans na fila para uma cirurgia de afirmação de gênero, né? Que no caso das mulheres trans seria a questão de transformação genital, e no caso dos homens trans seria a questão da mastectomia. A Bárbara Menezes, que é psicóloga, que cuida desse centro de referência LGBT de Campinas, falou que essa questão da fila estar tão grande se deve ao fato de que pouquíssimos hospitais estão aptos a realizar esse procedimento, né? Nas falas dela, infelizmente, a gente ainda tem apenas 5 centros no país que fazem essa cirurgia. Ainda é muito pouco, então as dificuldades continuam sendo o acesso a esses serviços que fazem a cirurgia de readequação, porque são lugares que estão muito cheios, filas de espera muito grandes. Segundo a Bárbara, inclusive, o centro, né, que ela trabalha, ele encaminha os pacientes para o ambulatório de travestis e transexuais de São Paulo, que programa cirurgias dentro do Hospital Geral de Pedreira, que fica na Vila Campo Grande, que é na capital de São Paulo, um dos 5 hospitais que fazem esse tipo de cirurgia, né? Na matéria ainda fala que o tempo de espera chega a 5 anos, no caso de homens trans, e de 12 a 15 anos no caso de mulheres trans. É uma fila bem grandinha. Já o tratamento hormonal, ele não tem uma fila assim tão grande, mas ele também tem uma fila numa cidade como Campinas, que assim, pode não ser uma capital, como é o Rio, como é São Paulo, como é Brasília, mas é uma cidade gigantesca. Então, até em Campinas a gente tem fila também para a questão do tratamento hormonal. Apesar disso, né, dessa notícia não tão boa aí de Campinas, os profissionais da área, inclusive a própria Bárbara, estão muito felizes porque no dia 9 de janeiro, o Conselho Federal de Medicina anunciou, né, uma série de mudanças para como vai ocorrer agora, dentro do Sistema Único de Saúde brasileiro, essa questão da readequação sexual das pessoas. Então, a primeira notícia, a maior de todas, é que o acesso para essas cirurgias foi alterado de 21 anos para 18 anos, a idade mínima. Segundo o psiquiatra Leonardo Luz, que é o relator dessa resolução, a redução ocorreu para minimizar o sofrimento dos pacientes e tendo como base o pensamento de que aos 18 anos a pessoa já tem a maioridade civil. Logo, não faz sentido que um adulto não possa fazer as escolhas sobre a sua própria vida. Se mantém dentro das regras a questão de ter o acompanhamento de pelo menos 1 ano antes de realizar a cirurgia. E além da notícia dessa redução de idade, a norma completa ela traz várias regras. Existem algumas que já estão definidas e que foram bastante comemoradas. Uma delas é a retirada completa da definição existente na resolução anterior que citava o paciente transexual como, abre aspas, portador de desvio psicológico permanente de identidade sexual. Então, essa expressão não será mais usada, né? Além disso, dentre as regras, o tratamento dessas pessoas será feito por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, que deve ser composta, no mínimo, de um pediatra, no caso de pacientes com menos de 18 anos, um psiquiatra, um endocrinologista, uma ginecologista, um urologista, para ambos os casos. Então, tanto para mulheres trans quanto para homens trans, tem que ter a presença de um ginecologista e de um urologista e de um cirurgião plástico. A norma também, ela veda qualquer tipo de intervenção que aconteça antes da puberdade, que nos meninos é por volta dos 9 até 14 anos e nas meninas dos 8 aos 13. O que o psiquiatra Alexandre Sadé, que é do Hospital das Clínicas da USP, que participou das discussões da criação da nova norma, disse é que com crianças não se faz nenhuma intervenção clínica, mas já começa o acompanhamento com psicoterapia. A Elaine Frade Costa, que é endocrinologista do Hospital das Clínicas da USP, também participou dessa campanha e deu também uma nota que é: o que se faz é acompanhar essa criança e propiciar um ambiente para que ela tenha certa liberdade para se manifestar. A partir do momento em que psicólogos determinam que essa criança manifesta essa incongruência de gênero, o endocrinologista entra com o bloqueio hormonal da puberdade. A aplicação da norma vai ser inspirada em modelos que já funcionam em outros países, como na Sociedade Americana de Endocrinologia, e ela ainda está em uma fase experimental. Então, eles vão ver como é que isso vai funcionar. Caso funcione, continua. Caso não, muda. Em uma outra medida, também, a resolução veta o acesso aos procedimentos hormonais e cirúrgicos por pessoas com transtornos mentais graves. Né? Isso é uma questão um pouco mais complexa, porque a gente sabe que o fato de uma pessoa ter um transtorno mental não invalida a forma como ela se vê. Mas, de qualquer forma, as pessoas, né, de grupos aí brasileiros que advogam pelos direitos das pessoas trans estão comemorando essa nova norma. A Keila Simpson, que é presidente da ANTRA, né, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, diz que a resolução atende às reivindicações que tinham sido apresentadas pelo grupo e, segundo ela, a redução na idade mínima para indicação à terapia hormonal pode ajudar a reduzir o uso de hormônios sem acompanhamento médico. E a Similarra, que é da ABGLT, né, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, concorda e diz que, abre aspas, é comum quem não tem acesso à hormonoterapia procurar na ilegalidade ou fazer com uso errado ou excessivo. A mudança pode diminuir esse problema. Então, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio um link completo para vocês lerem mais informações. São várias mudanças, pequenas ou maiores, nessa questão da norma nova. E aí vocês podem ir lá com mais cuidado. Continuando, a Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo vai proporcionar testagens para pessoas trans na Semana de Visibilidade Trans com relação a ISTs. O Centro de Referência e Tratamento a DSTs e AIDS de São Paulo vai realizar diversas ações durante essa semana, do dia 29 de janeiro, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, testagem de sífilis, HIV, hepatite, com foco na comunidade trans, mas não necessariamente exclusivo. Né? As pessoas trans vão ter uma prioridade ali na fila, mas não é exclusivo. Então, caso você esteja em atraso aí com seus exames, pode ir lá e fazer. De acordo com o Arthur Kalimann, que é o coordenador do programa do Estado para combate às DSTs e à AIDS, estudos conduzidos pelo Ministério da Saúde indicam que a prevalência de infecção do HIV em mulheres trans ou travestis é de 31%. Então, a ideia é justamente tratar isso de forma bem, bem direta. E continuando aqui para a nossa última notícia de cidadania, o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Arapiraca, no Alagoas, aplicou a Lei de Maria da Penha a favor de uma mulher trans que foi agredida física e verbalmente por outras duas mulheres cis. De acordo com o Universa, né, que deu a notícia, o juiz disse que, como a Lei Maria da Penha abrange todas as mulheres antes de qualquer coisa, essa mulher pode sim usufruir os direitos coletivos da Lei Maria da Penha. Ele disse o seguinte: é importante que nós, cidadãos, não apenas defendamos nossos direitos individuais, mas assumamos a defesa de todos os direitos dos demais indivíduos, componentes da comunidade. O alcance da lei às mulheres transgênero e transexuais deve ser definido com base na leitura moralizante da Constituição, aferindo valores e princípios a emprestar maior luz. A autora fez sua opção e cabe à sociedade respeitar. Aí tem aquele, né? Aquele deslize ali que acontece. Mas, enfim, a audiência de reconciliação entre as pessoas, né, entre as três mulheres, será feita no dia 12 de março. E até lá, as duas mulheres foram julgadas a ficar a no mínimo 20 metros de distância da vítima durante 6 meses e não ter nenhum contato com ela, seja digital ou por telefone ou qualquer coisa. Medida restritiva. Isso é muito raro no Brasil. Exatamente. Isso eu acho que foi o mais impressionante, né? E agora, indo para nossa parte de cultura, foi decidido pela Associação da Parada daqui de São Paulo, a Parada LGBT, qual vai ser o tema de 2020. E o tema vai ser democracia. Fale mais sobre isso. 2 pontos, tá em falta. Democracinha. Fale mais sobre isso. De acordo com a associação, né, os recentes ataques à comunidade LGBT e as eleições que vão acontecer em 2020 foram os principais motivos que levaram o tema a ser o vencedor entre os temas que estavam concorrendo. Que as outras propostas eram falar sobre HIV e AIDS, que a gente sabe que É importante, mas né, acaba que sempre fica rondando aí. Inclusive, existem pessoas da nossa comunidade que sempre fazem essa boa observação, que é, nossa, vocês só falam de HIV e STs quando estão falando de pessoas LGBT, né? Tipo, as outras pessoas são imunes, aparentemente. Mas enfim, o tema de HIV e AIDS ficou pro ano que vem, 2021, já que vão completar 40 anos do início da epidemia de AIDS. Não sei se é algo a ser comemorado, é algo a ser lembrado, então não sei se deveria ser um tema. Eu acho que é um tema do ponto de vista de lembrança, reflexão e acho que continuidade, né? Continuidade da luta. É. Eu acho. Eu gostaria de interpretar dessa maneira. Vai chegar agora, né, a 24ª edição da Parada aqui de São Paulo. Lembrando que é o maior evento turístico da cidade de São Paulo. Se eu não me engano, deve ser o maior evento turístico do Brasil. Eu acho que ainda é a maior parada do mundo, ou não? Ainda é a maior parada do orgulho LGBT do mundo. Não é o maior evento turístico do Brasil. Perde para o Carnaval do Rio de Janeiro. Justo. Fica aí para quem estiver em São Paulo na época. Lembrando que acontece no feriado de Corpus Christi, né? Que esse ano eu não sei quando é, vocês sabem? Acho que é final de junho, alguma coisa, meados de junho, final de junho. É, porque o Corpus Christi tem a ver com a Páscoa, né? Então depende da década da Páscoa. E consequentemente com o Carnaval também. Exato. Mas deve ser cedo, porque o Carnaval esse ano é cedo. Enfim, não acompanham feriados religiosos. Mas se você estiver no Brasil, estiver passando por aqui, vem pra São Paulo, menina. É super divertida a parada. E dentro aqui também da nossa coluna de cultura, o Conar se pronunciou sobre a restrição de idade do vídeo de Parabéns de Pablo Vittar com o Psirico. E o lance foi o seguinte, o vídeo da Pablo colocaram ali uma restrição de idade no YouTube, e isso na plataforma do YouTube gera algumas consequências, uma delas é monetização, outras delas são que o YouTube, ele não vai ser mostrado em diversos tipos de configuração que você pode fazer no YouTube, né? Seja YouTube Kids, ou seja, qualquer tipo de configuração, ele simplesmente não vai aparecer, como se ele não existisse, o que obviamente diminui, né, as visualizações do clipe. O que o Conar disse foi o seguinte, abre aspas, por conta da publicidade de bebida alcoólica de alto teor, é justo que o clipe seja acessível apenas a maiores de idades, e que a frase de advertência se torne mais legível. Porque acontece? No clipe, a Pabllo tá lá e ela tem dois product placements, né? Um é uma caixinha de som, uma coisa meio JBL, mas não é JBL. E depois ela pega uma garrafa de Sky e vira num copo e meio que oferece pra pessoa que tá assistindo uma bebida. E no final, quando termina o clipe, mostra um se beber não dirija. Basicamente, o que o Conar quer é que essa advertência à bebida fique mais clara, o que eles não dizem exatamente o que é mais clara, se é colocar na hora que aparece, se é colocar maior, ou do tipo, né, não beba, sei lá, enfim. Mas por conta disso, a Campari, que é a dona da marca Sky Vodka aqui no Brasil, deu uma nota dizendo o seguinte, o Conar abriu em 31 de outubro de 2019 um processo ético contra o anúncio da Sky Vodka inserido no videoclipe de Pablo Vittar, e veiculado em canal do YouTube. O caso foi julgado dia 5 de dezembro pelo Conselho de Ética e por unanimidade deliberou-se pela alteração para que o videoclipe, por conta de publicidade de bebida alcoólica de alto teor, seja acessível apenas a maiores de idade e que frase de advertência se torne muito mais legível. 22 conselheiros participaram da reunião, na qual a Campari Brasil apresentou a sua defesa, porém Pablo Vittar optou não se defender, ainda que regularmente comunicado pelo Conar. A Campari ingressou com recurso contra a decisão. No Conar, cabe o recurso a toda decisão de primeira instância, mas ela deve ser implementada no menor prazo possível. E aí você fala, nossa, mas a Pabllo não falou nada. Então, ela falou, só que só no seu Instagram. Ela pediu a ajuda de todos os Vittar Lovers para que continuem ouvindo a música Parabéns no YouTube, e fazer Parabéns um sucesso desse carnaval. Acho que isso vai acontecer, efetivamente. E fica essa coisa, né? Se é uma censura. Eu, pessoalmente, tendo a ver como não. Eu acho justo. Eu também não acho que seja, não. Eu acho que, assim, realmente tinha uma bebida alcoólica. E Realmente, gente, é consumo de bebida alcoólica. O que eu acho é, se eles estão realmente fazendo dessa forma, apareceu a bebida, porque ela nem bebe, ela só oferece. Tipo, em nenhum momento do clipe alguém consome aquilo. Mas se, nesse ponto, já estão considerando que isso seja levado para todos os, né, para todos os clipes. E agora, seguindo aqui na nossa editoria internacional, a gente vai pegar aí um aviãozinho com destino ao Reino Unido. A primeira notícia é que o número de infecções pelo HIV entre homens gays e bissexuais caiu em 71% no Reino Unido. Caramba! Sim. Da estimativa aí de mais de 103 mil pessoas vivendo com HIV no Reino Unido em 2018, 93% foi já de fato diagnosticada com o vírus. Destas, 97% estão recebendo tratamento e destes, 97% já estão indetectáveis. O que significa que, inclusive, eles não podem transmitir o vírus, né? Uhum. Então, as transmissões, né, as infecções por HIV entre esses homens gays ou bissexuais caiu de 2.800 em 2012 para 800 em 2018. Caramba! Então, são números aí bastante interessantes. Mas nem tudo são flores, né? A gente continua vendo aí no Reino Unido uma tendência que já acontecia, que é 43% de novas detecções, novos diagnósticos de infecções por HIV em um estado um pouco mais avançado, não no estágio inicial, está acontecendo entre homens heterossexuais com mais de 50 anos de idade. Então isso significa que existe uma necessidade urgente de envolver mais esses grupos de pessoas nas campanhas relacionadas à prevenção e também nas testagens regulares. E considerando aí também que as infecções que são aí diagnosticadas num estado um pouco mais tardio acabam sendo mais difíceis de tratar, né? Quando comparado, obviamente, com alguém que foi diagnosticado num estágio bastante inicial da infecção e que já começou a receber o tratamento imediato. Existe uma outra grande problemática aí no Reino Unido em relação ao HIV, que é a PrEP. Está rolando aí uma série de campanhas de grupos de pesquisa e de grupos que advogam em prol da PrEP, né, sobre a necessidade de tornar esse método aí disponível de uma forma um pouco mais ampla no Reino Unido. A PrEP atualmente é disponível gratuitamente para pacientes considerados de alto risco na Escócia e no país de Gales, mas na Inglaterra especificamente, as pessoas têm que entrar em uma espécie de projeto de pesquisa, eles chamam lá de Impact Trial, que começou em 2017 e que está recrutando aí 26 mil participantes pela Inglaterra para participar do projeto, que estejam aí em algum tipo de situação de alto risco de infecção pelo HIV. O Phil Samba, que faz parte do Prepster, que é um desses grupos aí que advogam por educação sobre a PrEP e sobre levantamentos de fundo para pesquisa, ele comenta que a PrEP não está ainda disponível gratuitamente no Sistema Nacional de Saúde na Inglaterra e que infecções por HIV que poderiam estar sendo prevenidas de uma forma eficaz estão acontecendo por causa de decisões políticas que acabam arrastando o processo em demasia. E a espera, né, para esse Impact Trial na Inglaterra, só para vocês entenderem aí a dimensão do problema, pelo menos 15 pessoas foram testadas como HIV positivo até outubro de 2019, enquanto estavam esperando por um lugar neste Impact Trial. Ou seja, o processo é moroso, o processo é aparentemente ineficaz, e pessoas que já poderiam estar aí fazendo a sua profilaxia pré-exposição acabam sendo infectadas aí nesse processo de espera. Então, notícias boas aí para o Reino Unido sobre a queda aí bastante drástica aí no número de infecções, mas ainda tem muita coisa a ser feita ali em relação a HIV e AIDS. Outra notinha sobre o Reino Unido, agora indo para Irlanda do Norte. Creio que em outubro do ano passado, né, Maurício? Porque foi quando aconteceu isso, então a gente deve ter falado em outubro, no mais tardar comecinho de novembro. A gente comentou aqui no Notícias Quebrando que a Blue Hydrangea, que era a drag queen daquele programa lá, ela ia poder casar porque agora o casamento igualitário finalmente tinha sido ilegalizado também na Irlanda do Norte, assim como também o aborto, mas por uma questão extremamente bizarra, né? A Irlanda do Norte passou aí por uns intempéries políticos em 2017 e até então eles não haviam formado um novo parlamento ou um novo legislativo. E aí, meio que por uma imposição do parlamento britânico, a Irlanda do Norte meio que passou a seguir o que é definido pelo legislativo britânico do Reino Unido, na verdade, de uma forma geral. Então, leis que já existiam, leis que já haviam passado em outros lugares do reino ou no reino de uma forma geral, como o casamento igualitário e o aborto, também passariam a valer para a Irlanda do Norte a partir de 21 de outubro, caso eles não formassem o seu novo legislativo até lá. Pelas informações que a gente teve até o momento, ainda não formaram. Então, desde o final de outubro, o casamento igualitário vale também na Irlanda do Norte. E a gente trouxe essa notícia aqui de volta porque agora, a partir do dia 13 de janeiro de 2020, passaram-se a ser aí realizados os primeiros casamentos entre pessoas do mesmo sexo na Irlanda do Norte. Então, vamos ver se a Blue Hydrangea casou mesmo, né? Sim. Estamos à espera do post, né, pra saber. Então, entrando no avião de Belfast e vindo pra onde? Pra Lisboa! Estamos aqui na estreia de um dos novos quadros do Notícias Quebrando para 2020, que é o Notícias de Cá, em que eu vou falar pra vocês algumas notícias interessantes e pertinentes da comunidade LGBT aqui em Portugal. A primeira delas é uma notícia que a gente, na verdade, já deu várias vezes sobre o Brasil nos últimos 2 anos, que é a abertura de um espaço comunitário de residência que foi criado para acolher jovens LGBT em situação de vulnerabilidade social, com a diferença de que esta é a primeira iniciativa desse tipo aqui em Portugal. Muito bem, quem criou este espaço, que se chama REAJO, Resposta de Autonomização para Jovens LGBTI, que é a Casa Aqui, Associação de Solidariedade Social, que lida não só com a comunidade LGBTI, no caso, mas com direitos humanos no geral, inclusive populações migrantes, direitos das mulheres, direitos de pessoas encarceradas, não é? Então, todo esse escopo, mas eles têm dedicado uma pasta aí dentro da associação para a população LGBT e tomaram aí essa iniciativa, que foi apoiada no sentido de infraestrutura e também de ajuda financeira para conseguir um imóvel, não é, de fato, pela própria Câmara Municipal de Lisboa. Ou seja, ao contrário das experiências brasileiras, da maioria delas, isso é, de fato, uma parceria entre uma associação da sociedade civil, não é uma ONG, e o poder público. Olha só, vocês conseguem pensar, por exemplo, onde a Casa NEM ou a Casa 1 estariam hoje se elas tivessem a parceria do poder público? Já pensaram? Pois é. Nossa. Olha só o que dá para fazer quando o governo não acha que ONGs são inimigas, não é verdade? Pois é. Pois é. Muito bem. Então, através do gabinete, não é, da Casa Aqui, dedicado à população LGBT, principalmente à população jovem LGBT, eles fizeram toda uma pesquisa de campo em relação às pessoas LGBT em situação de desabrigo e também de violência, e desenvolveram esse lugar. É um apartamento, ele vai estar aberto para que pessoas entre 16 e 23 anos sejam recebidas. Terá 2 quartos individuais para permanência de até 6 meses e outros 2 quartos individuais para permanência em até 2 anos. O objetivo principal desse projeto é, como diz o próprio nome, a autonomização dos jovens, ou seja, assim como a Casa 1 tem um comprometimento com formação, não é? Como a gente já falou aqui várias vezes, como a gente sabe. Esse também é o objetivo desse projeto, mais focado aí não tanto em questões de habilidades profissionais, não é? Como a Casa 1 é, mas sim literalmente deixar esses jovens que estão em situação muito vulnerável prontos para enfrentar a vida e construir a sua própria vida, certo? De maneira independente. É a partir de uma lógica de que a pessoa precisa ter o mínimo, ou seja, um teto na sua cabeça e uma comida na sua barriga, para que ela tenha espaço, não só na sua cabeça, mas na sua vida, para poder construir a sua própria vida. Eu achei esse conceito super interessante, mas que demonstra uma realidade muito diferente do que a gente vive no Brasil em relação a essas pessoas, né? Então, a Reajo, essa primeira unidade da Reajo, começou a funcionar, na verdade, no último dia 10 de dezembro de 2019, ou seja, no final do ano passado. Recentemente, logo na primeira semana de janeiro, eles realizaram uma pequena campanha para doações, para esses jovens, doações tanto de materiais de estudo, porque uma das questões também da Reajo, e aí entra, de fato, a outra parte da parceria da Câmara Municipal de Lisboa, é manter esses jovens na escola enquanto eles têm assistência do Reajo. Então, eles precisam de material escolar, eles precisam de produtos de higiene e precisam de produtos para casa, não é? Porque, assim como acontece na Casa 1, os jovens são responsáveis, faz parte do processo de autonomização, inclusive, pela manutenção diária, né, da casa. Então, é muito interessante esse projeto e aqui em Portugal ele ainda era inédito. E a expectativa da casa aqui é que não só eles possam expandir a rede desses apartamentos, não é? Mas que no resto do país isso também se torne inspiração para outros projetos similares, quem sabe num modelo de residência, não é como são os modelos que nós temos no Brasil. Mas achei super, super interessante e para quem se interessar, eu vou deixar o link da casa aqui para vocês verem o projeto. E se vocês que estão escutando são aqui de Portugal, não esqueçam de procurar e entrar no link para ver como podemos ajudar e contribuir, não é, para a expansão desse projeto. Agora, falando mais do futuro, aqui em Lisboa especificamente, em setembro vai acontecer aqui em LX uma conferência que junta várias cidades de todo o mundo no combate ao VIH, que é como nós falamos HIV aqui em Portugal. Muito bem, o que vai acontecer então em setembro? O nome do evento é Fast Track Cities 2020, certo? E ele foi anunciada a participação de Lisboa em setembro pelo Fernando Medina, que é o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e o presidente da International Association of Providers of AIDS Care, ou seja, Associação Internacional dos Provedores de Cuidados de AIDS e HIV, o José M. Zuniga. Eles anunciaram no último dia 17 a participação de Lisboa e de mais outras cidades portuguesas, como Porto, Cascais, Almada, Amadora, Loures, Odivelas, a cidade que eu moro, inclusive, Oeiras, Sintra e Portimão, também vão se integrar nesse evento. A questão desse evento é o seguinte: vão ocorrer diversas atividades, entre atividades formativas, testagens, é claro, atividades culturais e mesas de debate, e principalmente ações afirmativas em todas essas cidades de Portugal e outras 300 cidades no planeta, para que o foco da abordagem de AIDS no mundo se torne aquele objetivo que nós já falamos várias vezes aqui nos nossos episódios especiais, os objetivos da UNAIDS, a ONU-SIDA, que é o 90-90-90. Não é? Inclusive, os dados que o Rodrigo falou do Reino Unido significa que o Reino Unido já está, já cumpriu os 90-90-90, que são 90% das pessoas infectadas com HIV diagnosticadas, 90% das pessoas diagnosticadas a receber tratamento e 90% das pessoas em tratamento com a carga viral indetectável. Então, o objetivo deste evento é criar mais awareness, ou seja, mais visibilidade para este objetivo da UNAIDS, do 90-90-90, e envolver a população em geral nisso, para que as pessoas realmente se testem realmente em massa e que, novamente também, outro assunto que o Rodrigo tratou, que é tirar o estigma do HIV de grupos de risco e associá-los a comportamentos de risco, ou seja, basicamente trazer as pessoas heterossexuais algum tipo de conscientização de que elas não são imunes ao HIV. Além disso, várias cidades do mundo também vão associar esse evento a questões de políticas de redução de danos no consumo de drogas, que é considerado aí um grande facilitador de infecções sexualmente transmissíveis. Então, obviamente que quando o evento acontecer, nós vamos falar dele novamente aqui na Lisboa, mas já fica o aviso que em setembro temos o Fast Track Cities 2020. E quem sabe a gente não descobre que as cidades no Brasil vão participar disso, não é? Semana que vem a gente fala disso. E para fechar a nossa rodadinha portuguesa de notícias de hoje, aconteceu no último dia 7 de janeiro o lançamento do primeiro livro publicado em língua portuguesa de cancioneiros medievais de poemas homoeróticos. Muita atenção. Os poemas, eles foram compilados pelo Victor Correia, que é um licenciado e pós-graduado em filosofia pela Universidade de Coimbra, certo? E ele é um grande pesquisador não só de filosofia medieval, mas também de literatura medieval, principalmente nas questões que envolvem aí a recuperação de material que era escrito na época em galaico português para ser traduzido para o português europeu moderno. Então, no último dia 7, o livro chegou nas livrarias e ele é realmente uma experiência inédita no mundo, mas principalmente, especificamente, na literatura de língua portuguesa. O Vitor disse que não é um livro especificamente focado em homoerotismo, mas que ele notou ao longo da pesquisa que a quantidade de poemas que falam sobre a homossexualidade, seja de forma indireta, seja de forma humorística, ou seja de forma explícita, ressaltando que a pesquisa dele abrange desde o século XI ao século XIII, ou seja, não é uma época em que você imagina que as pessoas vão estar a falar de homossexualidade de uma maneira aberta, mas ele conseguiu achar vários poemas, chamaram a atenção dele e ele resolveu se aprofundar mais no assunto, e apesar da coletânea conter textos eróticos não somente focados em homossexualidade, mas ele ficou muito surpreso com a quantidade de textos que ele achou que abordam o tema. O livro já está à venda nas principais livrarias aqui de Portugal, tanto livrarias físicas quanto online, e eu realmente espero que alguma editora brasileira se interesse em fazer uma edição brasileira do livro, seja simplesmente uma publicação, não é, do livro no Brasil, quanto mesmo uma tradução para o português brasileiro moderno, né? Seria muito interessante. E para quem quiser ler um destes poemas, eu vou deixar um link aqui na descrição de uma pequena amostra do livro para vocês. Então, vou pegar agora um avião de volta para o Brasil, mas só metaforicamente, vamos deixar isso bem claro, para a gente entrar, então, no Manicômio Brasil SA, o primeiro de 2020, que já vem assim... Bem louco. Pá! A primeira notícia, que é a mais leve dessa edição, é a seguinte. O deputado federal Pastor Eurico, pausa para este nome... Quando é deputado e começa o nome com pastor, é foda, né? O deputado Pastor Fulano. Mas a gente tem que respeitar o nome social dele, gente. O deboche. Ele que é do Patriota de Pernambuco. Patriota, mais um desses partidos aí que abdicaram da sigla para ter um nome que não significa absolutamente nada. Ele quer retirar as menções que existem a pessoas homossexuais e transexuais da documentação que orienta a atividade dos agentes de saúde pública através do projeto de lei 5490/19, ou seja, um projeto de lei que ele apresentou para tramitação ainda no final do ano passado, mas que só vai começar a correr o procedimento nesse ano de 2020. Para ele, segundo a justificativa que ele apresenta no projeto de lei, não há necessidade de mencionar aspectos humanos que não são condições biológicas, quadros clínicos ou excepcionalidades em detrimento de, abre aspas, uma opção de vida, fecha aspas. Ele ainda acrescentou que se essa questão da opção de vida, entre muitas aspas, fosse a lógica dominante, então jogadores de futebol também teriam que ser especificados no material, por exemplo. Oi. Ai, Brasil. O projeto ainda vai ter que passar pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, de Seguridade Social e Família, Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ser levada ao plenário para votação aberta. Ou seja, não é aí um procedimento tão fácil e pode ser que... Não sei se a gente pode apostar no senso de ridículo dos deputados dessas comissões. Alguma comissão tem que barrar isso, porque isso não faz o menor sentido. Estaremos a acompanhar o PL 5490/19. Que vergonha, gente. Não é uma vergonha que o dinheiro de impostos está sendo usado para financiar esse tipo de coisa? Pois é. Mas calma, o dinheiro de impostos financiou uma outra coisa aqui, que a gente vai falar agora. Vocês estão preparados para a principal notícia do Camaricombe Brasil nesse começo de 2020? Nossa. Ai, meu Deus. Como vocês, queridos ouvintes, já devem saber, o anterior secretário especial de cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, foi demitido do cargo depois de ter publicado um vídeo que supostamente seria usado para divulgar o Prêmio Nacional de Cultura, um vídeo protagonizado pelo próprio Roberto Alvim, e que contém, só de começo, assim, a coisa mais evidente, uma transcrição direta de um discurso do Joseph Goebbels, que era uma espécie de ministro da cultura do governo nazista de Hitler, Terceiro Reich, Alemanha, anos 30. Europa. E esse é só o começo. Foi a primeira coisa que foi identificada. Um trecho do texto que o Roberto Alvim fala no vídeo foi transcrito e adaptado a uma realidade contemporânea brasileira, diretamente do texto do Joseph Goebbels, que faz referência à tal da nova arte alemã, não é? Do período nazista. Muito bem. A partir daí, o vídeo começou a ser esmiuçado, as referências começaram a ser desenterradas, e, na verdade, o que foi descoberto foi que o vídeo foi inteiramente baseado na estética da propaganda cultural nazista, comandada pelo próprio Goebbels à época. A escolha da música de fundo, uma obra de Wagner, notoriamente o compositor favorito de Hitler, inclusive Wagner, que ficou manchado na história, mesmo depois de morto, por causa do Hitler. Pois é, infelizmente. Não apenas isto, alguns elementos simbólicos, não é, colocados no vídeo em objetos em cima da mesa do Roberto Alvim, remetiam a questões nazistas ou simpáticas ao nazismo, não é, fascistas no geral, e também o enquadramento e posição do próprio Roberto Alvim no vídeo são absolutamente idênticas a um dos filmes de propaganda cultural de Joseph Goebbels. Inclusive, existe um trecho do vídeo do Roberto Alvim em que ele fala num ângulo para a câmera e num tom de voz que é idêntico ao filme de propaganda do Joseph Goebbels. Muito bem, isso obviamente atraiu atenção mundial. Jornais e veículos de imprensa e comentaristas do mundo todo simplesmente achincalharam o Roberto Alvim. E o Bolsonaro, que num primeiro momento disse que não havia nada de errado, Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais para gritar, mas o comunismo é pior. Ou seja, dando atestado de nazista, basicamente, né? Tanto faz, tanto fez. Em menos de 24 horas, Bolsonaro mudou sua decisão e demitiu o Roberto Alvim. No dia seguinte da demissão do Roberto Alvim, veio aquele lance que é um ditado bem brasileiro, né? Que a gente sai da bosta para cair na merda. Em que Bolsonaro anunciou que estava convidando oficialmente Regina Duarte para assumir o cargo de secretário especial da cultura do Brasil. Citando a própria, eu tenho medo. Regina Duarte se fez de melindrada, disse que não tem capacidade para isso. Imagina, ela quer continuar a trabalhar como atriz, ela tá muito bem assim. A capacidade ela não tem mesmo, né? Isso ela tava certíssima. E que ela queria continuar com a carreira dela de atriz, ela tá num momento muito bom em que ela é atriz e produtora, tá conseguindo viabilizar vários projetos de teatro que ela sempre quis, que tava de boa, não, muito obrigado, etc. Papo vai, papo vem, pumba. No último dia 21 estava a Regina Duarte numa viagem de um dia inteiro a Brasília, que foi custeada pelo governo federal, o que significa que foi custeada pelos cidadãos brasileiros. E num pequeno parêntese sobre essa questão, uma das primeiras notícias que saíram quando da ocasião da visita da Regina Duarte a Brasília foi que o governo federal não colocou a prestação de contas da viagem de Regina Duarte em nenhum lugar e se recusou a colocar e se recusou a fazer a sua obrigação, que é a transparência de dados, principalmente referente a gastos públicos. E até hoje, nenhuma prestação de contas dessa viagem foi publicada, nem no Diário Oficial, nem em nenhum outro lugar. Isso posto, Regina Duarte passou um lindo dia em Brasília, visitou o Bolsonaro, tirou foto, abraçou, deu risada, visitou o prédio da Secretaria Especial de Cultura, se encontrou com a ministra Damares, conversou com deputados e depois voltou para o Rio de Janeiro. E então ela disse, isso foi só um noivado. Depois que o presidente voltar do seu compromisso na Índia, eu dou a minha decisão, se vou ou não assumir o cargo. Muito bem. Não satisfeito, Bolsonaro disse, tá certo, mas eu já vou te dar o direito de escolher quem é a pessoa que vai ser a interina na cadeira, porque a cadeira não pode ficar vazia. Muito bem, Regina Duarte disse, muito obrigado. Eu escolho, então, a Jane Silva, que é a atual secretária da Diversidade Cultural dentro da Secretaria Especial de Cultura. Só que a Jane Silva, meus amores, é uma pastora evangélica. Olha só. E Regina Duarte já disse que se ela, de fato, disser sim ao cargo, a Jane Silva será a sua primeira secretária. O que eu acho bizarro, assim, tem várias coisas bizarras, mas o bizarro dessa parte da história é que ela não é oficialmente a ministra. Como ela pode sugerir alguém para ser o suplente? Porque o Bolsonaro deixou ela fazer. É basicamente isso. Ressaltando uma coisa que não é ressaltada o suficiente nas notícias sobre esse caso, que é o seguinte. A gente sabe, Bolsonaro rebaixou a cultura, a pasta da cultura de ministério para a Secretaria Especial, e num primeiro momento ela estava dentro do Ministério da Cidadania. Só que desde o final do ano passado, a Secretaria Especial de Cultura está dentro da pasta do turismo, o que não faz absolutamente o menor sentido. Qualificações da Regina Duarte para o cargo. Ela tem um contrato por tempo indeterminado com a Rede Globo, porque ela é uma das antigas, não é? Ela é proprietária de fazendas de gados e de produtoras culturais, inclusive em vários momentos de embate, principalmente durante o governo Dilma, em que a Dilma batia muito de frente com certos projetos de lei da bancada do Boi, Regina Duarte chegou a fazer campanha para vários deputados e vários projetos de lei que tinham como objetivo simplesmente eliminar várias regulamentações ambientais e facilitar a vida dos latifundiários. Além disso, ela recebe pensão militar de R$6.000 por mês por causa do pai dela, e ela tem atualmente uma dívida com o governo federal num litígio judicial de aproximadamente R$360.000. Por que, meus amigos, ela deve R$360.000 ao Estado brasileiro? Por causa de irregularidades na prestação de contas de um espetáculo, que ela foi a produtora, e que foi beneficiado pela Ney Rouanet. Olha só que interessante. Eu tô esperando as qualificações até agora. Essas são as qualificações. No caso dela aceitar esse cargo de fato, a única coisa dessas que eu citei que ela vai perder é o contrato dela na Rede Globo. Por quê? Uma das poucas cláusulas contratuais da Rede Globo que não faz distinção de esfera de cargo, ou seja, é uma cláusula contratual que está desde o executivo do alto escalão até os contratados terceirizados da empresa, é que nenhum funcionário da Rede Globo pode exercer função pública em simultâneo com um contrato na Rede Globo. Ou seja, é uma bela de uma escolha Regina Duarte simplesmente aceitar isso e perder o seu contrato com a Rede Globo. O seu contrato com a Rede Globo, que inclusive já dura mais de 30 anos, vale ressaltar. Coincidentemente, no dia 21, quando ocorreu essa visita aí da Regina Duarte ao Brasil, foi anunciado e publicado o resultado da seleção do edital de realização audiovisual de projetos LGBT, que falamos anteriormente, que causou a maior polêmica, que Bolsonaro tentou vetar, mas a justiça obrigou o governo a levar a seleção a cabo, e foram anunciados então os selecionados. Curiosamente, nenhum dos quatro projetos que o Bolsonaro citou nominalmente, ou seja, a Fronte, Transversais, Religare Queer e Sexo Reverso, nenhum desses quatro foi selecionado. O que obviamente levantou suspeitas das pessoas envolvidas, que já estão aí tentando se movimentar para tentar investigar a situação, se houve algum tipo de viés ou não em relação aos seus projetos. É, gente, tempos sinistros. Sabe o que eu acho o pior de tudo dessa história? É que, assim, ignoremos que o Alvin usou a estética do Gables, usou, basicamente citou uma frase dele palavra por palavra. O que ele tá sugerindo no vídeo, o conteúdo do vídeo é tão horrível quanto a forma. Sim, sabe? Sim. Tipo, ele basicamente está sugerindo que existe um nível de cultura maior e que essa cultura maior é tipo ópera e essas coisas, e que cultura popular é uma bosta e que as pessoas que fazem esse tipo de cultura não estão produzindo cultura. E tipo, isso já é mega prejudicial, sabe? Só nisso ele já tá completamente errado. Mas o que me deixa triste é que, se não fosse esse lance de Gables e toda a questão nazista, e não só o lance em si, mas a repercussão que isso deu, a gente nunca estaria tendo essa conversa, nunca teria tido essa notícia. Exato. E, inclusive, um dos apontamentos que foi feito, não é, quando explodiu essa bomba, foi o seguinte: ele só perdeu o cargo porque ele foi pego. É só por causa disso, entendeu? Então, todos os outros nazifascistas que compõem esse governo nas diversas escalas, esferas, escopos, continuam lá, porque eles não chamam a atenção. A Regina Duarte, então, está à espera do retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil para anunciar sua decisão. E estamos aí, então, de frente à cruz e à espada, porque ou teremos uma pastora evangélica como secretária especial da cultura do Brasil, ou uma atriz de direita que recebe pensão militar e tem uma dívida com a Lei Rouanet. E assim acaba o primeiro Manicômio Brasil de 2020. E agora aqui na minha tradicional obrigação de levantar esse clima depois do Manicômio Brasil, venho eu aqui com o Boletim Greg Reyes, que é o seu drops de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. Pois é, gente, 2020 começou bem para a drag queen americana RuPaul Charles. RuPaul acaba de lançar aí na Netflix a sua primeira série dramática, AJ and the Queen, que tem despertado aí reações diversas, né? Muita gente odiando, muita gente achando interessante, mas ainda bem que ninguém tá achando a nona maravilha do mundo, né? Inclusive, vocês podem conferir aí a nossa opinião no episódio do The Library is Open da semana passada, número 177, certo? Além disso, RuPaul começa agora aí... A RuPaul não, né? Mas as suas alumni começam aí a sua residência em Vegas, agora no final de janeiro. E também RuPaul lançou aí o Meet the Queens. RuPaul não, né? Enfim, foi lançado RuPaul aí... RuPaul não faz nada. Ela só dá um nome para as coisas, mas fazer... Foi lançado aí o Meet the Queens da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Um pouco para nossa surpresa, talvez, porque talvez estivéssemos esperando o All Stars acontecer primeiro. Estreia no próximo dia 28 de fevereiro na VH1. E como de costume, nós vamos falar aí sobre o Meet the Queens, mas desta vez em um episódio do The Library is Open, que vai ao ar na próxima segunda-feira, semana que vem, dia 3 de fevereiro. Já deixo esse spoiler aqui. Além disso, foi anunciado aí que pela primeira vez aí na sua vida, RuPaul será a host do Saturday Night Live, que é aí um dos programas mais longevos da TV americana. O programa existe aí há mais de 40 anos, não ininterruptamente no ar. Eu acho que houve alguns momentos aí em que o programa não foi veiculado, se eu não me engano, no final dos anos 80, inclusive vários Saturday Night Live não foram live, foram só Saturday Night, porque não foram transmitidos ao vivo, caso não tenha ficado claro. Mas o Saturday Night Live sempre foi meio que considerado uma das formas de dizer que você é alguém na TV americana, né? Se você é um ator, atriz, produtor, comediante, apresentador e foi host do Saturday Night Live em algum momento na vida, você é alguém. E se você é um artista musical e se apresentou no Saturday Night Live, você também é alguém mais na esfera aí da música. E tem uma história aqui bastante interessante sobre a presença de RuPaul no Saturday Night Live, que inclusive vai ser no dia 8 de fevereiro. Primeiro que a RuPaul tá lá, obviamente, para promover AJ and the Queen. O episódio vai contar também com participação do Justin Bieber na parte musical. Oi? Que bosta. Eu. Pois é. E quando saiu a notícia, né, tanto RuPaul quanto Michel Visage comemoraram muito no Twitter. Por quê? Porque eles haviam comentado anteriormente num episódio do What's the Tea, que é o podcast da RuPaul, com participação da Michel Visage como co-host também. Elas comentaram que elas estavam muito esperando um convite para RuPaul para apresentar o Saturday Night Live, porque no Emmy, isso de 2018, nem foi o Emmy do ano passado, a RuPaul conheceu pessoalmente o Lorne Michaels, que é o produtor do Saturday Night Live, se eu não me engano, desde que o programa existe, ou talvez ele tenha entrado depois, mas o fato é que o Lorne é o produtor do Saturday Night Live há, sei lá, pelo menos 20 anos, isso se não desde sempre. Eu nem sabia que ele estava vivo, para falar a verdade, mas ok. E aí a RuPaul encontrou o Lorne, E ele falou, teria dito para a RuPaul que é um fã do trabalho dela. Parabéns. Vamos conversar mais pra frente. E aí, agora veio o convite. É bem um vão marcar, só que um vão marcar lá. Exato. Mas o fato é que RuPaul continua aí a sua escalada televisiva, agora sendo host aí de um dos programas mais populares da TV americana, que inclusive é transmitido aí pela NBC. Mas nem tudo são flores na carreira televisiva da RuPaul Charles. Lembra daquele talk show, RuPaul? Sim. Que estreou no ano passado, que foi numa rede de afiliadas do grupo Fox. Eles lançaram ali uma meia dúzia de episódios, né? Num momento em que as principais séries do grupo estavam em seu off-season. E aí teve lá episódio com a RuPaul entrevistando o James Corden, entrevistando os meninos lá, os irmãos do Mãos à Obra, Irmãos à Obra, aliás. A Michelle Visage, obviamente, Ross Matthews, né? Não lembro mais quem foram as outras pessoas. Sim. Pois bem, rolou aí, né, esse talk show diário durante 3 semanas, mas o programa, infelizmente, não foi renovado. Então não teremos mais RuPaul e seu talk show, a não ser que alguma outra rede aí se interesse pelo programa, se interesse pelo formato e queira dar um novo sofazinho para RuPaul fazer as suas entrevistas com os amigos, basicamente, porque ela só chamou amigo, quase. E foram divulgados aí recentemente os indicados à 3ª edição do GLAAD Media Awards, que nesse ano tem 176 nomeações entre 30 categorias. Só lembrando que o GLAAD Media Awards, a gente já falou dele aqui algumas outras vezes, esses prêmios foram criados em 1990 pela Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, com o objetivo aí de reconhecer e homenagear as representações justas, rigorosas e inclusivas da comunidade LGBT e de questões que afetam as suas vidas nos meios de comunicação. E RuPaul's Drag Race está indicado aí para a categoria de melhor reality show, junto com Are You the One, Bachelor in Paradise, I Am Jazz e Queer Eye. Então, vamos ver aí se RuPaul's Drag Race abocanha em mais um prêmio. E outra coisa bastante interessante dessa edição do GLAAD Media Awards é que temos brasileiros concorrendo, Mores. O filme Sócrates, que foi dirigido por Alex Morato e estrelado por Christian Malheiros, está indicado na categoria de Melhor Filme Lançamento Limitado. Eu não faço a menor ideia do que lançamento limitado significa, vocês sabem? Deve ser com relação à distribuição desse filme. Exatamente. Tem, nos Estados Unidos tem, na verdade, em todo lugar, tem Wide Release e Limited Release. Ah! Wide Release é Star Wars estreou em 300 salas. Limited Release é o filme X tem poucas cópias que precisam ficar viajando o país. Então... Ah, entendi. É isso, faz basicamente. Faz bastante sentido. E, gente, esse filme, só de lembrar me dá vontade de chorar, esse filme é tudo, tudo. O menino que é o Christian Malheiros, ele depois fez Sintonia, ele é incrível. Esse filme foi feito, foi realizado dentro do projeto Querô, que é um projeto lá de Santos, beijo pra Santos. E esse filme é o primeiro longa de ficção do Instituto Querô. Ele é todo feito em Santos, Cubatão e São Vicente. E assim, eu não assisti o filme no Brasil, eu consegui pegá-lo aqui no Queer Lisboa. E foi foda, assim. Onde quer que vocês vejam que tá passar esse filme, assistam. Porque é muito foda. Arrasou. E outro destaque aí pro GLAAD Media Awards desse ano é a indicação de Pose na categoria de melhor série dramática. Vamos ver se Pose leva essa também, tomara. E além disso, a Janet Mock, deusa maravilhosa que a gente sempre idolatra aqui, que é diretora, escritora e produtora de Pose, é uma das personalidades homenageadas da premiação. Lembram que a Beyoncé, Jay-Z... Trailblazer. Foram homenageados e tal. Dessa vez, os homenageados são Janet Mock e... Pausa dramática. Mais um pouquinho. Taylor Swift. Oi? É. What the fuck? Oi? Como é que você coloca... Quando foi a Beyoncé e o Jay-Z... Eu também achei estranho. Foi estranho, mas você consegue entender um pouco porque a Beyoncé tá lá. Bem consegue, pouquinho. Consegue, bem pouquinho, assim, você consegue. Aí você vai lá no ano seguinte, coloca Janet Mock e Taylor Swift lado a lado. Eu fico me perguntando quantos zeros tinha esse cheque que a Taylor assinou pra ganhar esse prêmio. E o que é mais triste é que provavelmente isso é por causa do clipe de You Need to Calm Down, que todo mundo sabe, ou deveria saber, que é super oportunista. Não só oportunista. Gente, ela fez um clipe, ela convidou artistas e performance e pessoas LGBT pra participar do clipe. Ela não merece um Nobel da Paz por conta disso, desculpa. Pois é. E outra coisa, gente, você vai colocar uma pessoa como Janet Mock, que tem anos e anos de trabalho dentro da comunidade e fora da comunidade, inclusive. Afinal, agora ela é uma roteirista gabaritada de Hollywood, não vamos esquecer disso. E ela, isso porque ela já era uma autora publicada, né? Antes mesmo de Pose. E aí você coloca ela pra ser premiada num pé de igualdade de reconhecimento de Taylor Swift? A sério? Como a gente diz aqui, foda-se. E assim, nós não gostamos da Taylor Swift, mas assim, estamos fazendo uma análise objetiva. É, não é uma questão de gostar ou não gostar. Gostando ou não gostando, o que que ela fez pela comunidade LGBT, além de lançar um clipe? Pois é. Bom, se alguém tiver interesse, a cerimônia do GLAAD Media Awards acontece em 19 de março em Nova York e em 16 de abril em Los Angeles. Né? Cada dia tem um número aí de categorias votadas. E para encerrar, eu conto aí que a World of Wonder já deu o sinal verde aí para duas novas docu-series para o seu serviço de streaming. Qual que é o nome do streaming da World of Wonder mesmo? WoW+. WoW+, esse aí. Que são God Shave the Queens, em que teremos aí, como vocês devem imaginar, as participantes da primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK, junto com a Alyssa Edwards, fazendo aí sua turnê por 6 cidades do Reino Unido. Nessa série teremos aí Never Seen Before Performances, ou seja, performances nunca antes vistas, e imagens do backstage da vida na estrada. Que interessante. Nossa. E a outra é Untitled. Será que o título é esse ou o título tá em definição? Porque tá assim. Untitled Trinity Taylor Pageant Project. Eu acho que talvez não tenha nome. Quem foi a pessoa de comunicação que anunciou, fez um anúncio do negócio? Semanas da estreia, né? Que tipo... Enfim. É... Como o nome indica, né, é um docudrama que mostra aí a nossa querida para alguns, não querida para outros e tanto faz para muitos, Trinity Taylor, né, que além de ser aí a última All-Star Winner ao lado de Monet Exchange, é também a mais recente vencedora aí do Florida Entertainer of the Year Preliminary Pageant, que é uma competição nacional que já teve aí entre suas participantes e vencedoras Alyssa Edwards, Nina West e Shangela. E a importância do Florida Entertainer of the Year é que, desde 91, ela é basicamente uma das principais plataformas de fama nacional das drag queens americanas. Isso, claro, antes de RuPaul's Drag Race aparecer, e antes da social media ganhar aí o peso e a importância que tem na revelação de grandes talentos. Então, se alguém se interessar em saber a trajetória da Trinity, ganhando aí o Florida Entertainer of the Year, e quem tiver interesse também em ver as drag queens britânicas em turnê com Alyssa Edwards, assina o WoW Presents Plus, porque é só lá que você vai conseguir ver. Ou downloads ilegais, né? Exato. E esse foi o primeiro Greg e Reyes de 2020. Este Notícias Quebrando teve informações da Folha de São Paulo, do G1, do Observatório G, da Carta Capital, da BBC, do Escrever, do D19, do Amazonas Atual, da Isto É, do BNC Amazonas, do Correio Brasiliense, do Exitoína, do Digital Spy, do Spinoff e da Variety. E agora vamos aí para as nossas primeiras indicações de 2020. Eu já vou começar sendo bem aproveitador. E eu vou indicar o meu outro podcast, que é o Data Music, que é um podcast sobre música, que eu apresento junto com o meu querido amigo Roba, que todos vocês conhecem, a gente está sempre falando dele aqui. E é um podcast para falar sobre música, descobrir música, discutir música. Até 2018, quando tinha sido veiculado o nosso último episódio, era um podcast em que a gente basicamente ouvia músicas, né? A gente tocava blocos e blocos de músicas e fazia alguns poucos comentários sobre o tema que relacionava aquelas músicas. E a gente mudou o formato. Agora a gente toca uma ou duas músicas por episódio, só para contextualizar, e discute de fato algum tema. O tema do nosso episódio de retorno foi o que aconteceu na música em 2019, já que a gente ficou um ano sem fazer programa. Risos. E a gente vai tentar também trazer convidados para agregar aí a essas discussões. Também criamos alguns blocos novos, enfim. Então, procurem pelo Data Music no Spotify, no seu agregador de podcasts preferido ou em anchor.fm/datamusic. Lá, inclusive, tem o endereço do RSS se você precisar copiar e colar no seu agregador. Lembrando que coisas, né, gente? Quando a gente migra podcast, sempre dá problema, migração de feed, feed duplicado. Então, quando você for procurar, assina o feed que vai aparecer ali o logozinho do Data Music novo, né? Que é todo coloridinho e tal, com as cores da bandeira do arco-íris, inclusive. Feito por Telo Caetano, aliás. Muito obrigado. E não o antigo, que é só o verdinho escuro, tá? Se você assinar o feed que tem a imagem ali verdinha escura, você não vai receber os episódios novos. Tá bom? E só para dizer que eu não fiquei só me vangloriando do meu outro podcast, eu vou indicar também um perfil no Instagram, que é de um ilustrador mexicano chamado Jerry Castro Morales, que ele simplesmente junta duas coisas que eu amo, que são Pokémon e drag queens. Então segue ele lá no Instagram, @jerrycastrom. Jerry é com G de gato e não J de jamanta. Arrasou. Cairo Braga? Então, eu estou aqui publicamente assumindo um compromisso que ao menos nas próximas 4 semanas, vamos começar de leve, eu me proponho apenas a indicar coisas de Portugal nas nossas indicações de Notícias Quebrando. Olha, arrasou. Então, a primeira delas é justamente a websérie LGBT Casa do Cais, que é coproduzida pela RTP, ou seja, a emissora pública de televisão, certo, de Portugal, e veiculada nos canais digitais da emissora. Eu ainda estou a terminar a primeira temporada, que foi ao ar em 2018, só que a segunda temporada já estreou logo ao começo desse ano, e os episódios já estão a ser publicados no RTP Play, que é o iPlayer, vamos dizer assim, da RTP aqui em Portugal. Mas, como é para vocês começarem, e eu também não terminei ainda, eu vou deixar o link na descrição para a primeira temporada da Casa do Cais. Os episódios são super curtos, no máximo 20 minutos, e conta a história de basicamente 5 amigos LGBTs que não têm dinheiro para morar sozinho, seja em Lisboa, seja em São Paulo. Quem é que tem? Pois é. Vocês acham que eu casei com o Rodrigo por quê? Tá louca, né? praticidades fiscais, né, amores? Vamos falar a real. Exato. E eles vão morar juntos, né, num pequeno apartamento lá no Cais do Sodré e vivem altas aventuras e situações bizarras envolvendo emprego, romance, família, festas, música. E só que assim, tipo, o humor da série, como são episódios curtos e é uma série que foi desenvolvida e é escrita pelas pessoas que são os 5 protagonistas, ou seja, realmente um projeto super independente que foi acolhido aí pela RTP. E o humor é absolutamente incrível, porque em 20 minutos eles enfiam o maior número de piadas possível, então tem piadas que se você piscar você perde. E é incrível, os personagens e os atores são ótimos, e é uma série assim, muito jovem, muito millennial. Mas falando sério, eu fiquei apaixonado logo nos 3 primeiros episódios, então indico para vocês assistirem Casa do Cais, que já está causando polêmica, porque, como eu disse, a RTP é coprodutora e veicula o programa. E é óbvio que, assim como quando foi anunciado na primeira temporada, no anúncio da segunda, vários comentários de ódio no anúncio de que Casa do Cais continua na RTP para uma segunda temporada, dizendo que devem privatizar a RTP porque não querem o dinheiro público deles sendo usado para paneleirices e putarias. Ai, ai, ai, o Brasil tão parecido com Portugal, não é mesmo? Eu jurava que você ia falar que o nome da série era Casa do Caralho, alguma coisa assim. Amo. A minha indicação, vou ser duas indicações. Uma o Cairo já deu aqui, mas como muitas vezes eu e o Rodrigo a gente acaba não prestando atenção nas coisas que o Cairo fala, porque o Cairo fala muito. Tá louca. E aí a gente decidiu ir atrás. Uau, de... I feel very attacked. Você não precisava dormir com essa, né, Cairo? Mas então, eu tô dizendo tudo isso pra dizer que o Cairo estava certo. E uma série que ele tinha indicado pra gente há muito tempo atrás, a gente só foi ver agora, no, nesse recesso, que é Merli. Ele já tinha indicado, falado que era muito bom. A gente falou, ah, tá bom, a gente vai assistir. Nunca vimos, e aí assistimos, finalmente. E é muito boa. Eu não imaginava que com 30 anos eu ia estar me divertindo tanto com duas séries que são basicamente Malhação, que é Merli e Sex Education, que é uma Malhação mais interessante. Mas assim, são histórias de pessoas no ensino médio. E Merli fala sobre o professor de filosofia, que é o Merli, em Barcelona, onde ele ensina filosofia para os alunos. E aí vocês imaginam as questões de alunos do ensino médio aprendendo filosofia, né? Todos, been there, done that. Mas é muito legal a série, a gente assistiu ela inteira nesse recesso. Choramos muito com o final, final muito emocionante. Mas assim, eu acho que todo mundo deveria assistir, tá na Netflix. Vocês podem assistir no áudio original, em catalão. No caso, eu e o Rodrigo vimos em espanhol. Não briguem com a gente, galera da Catalunha. O que, segundo o Cairo, foi um grande crime. A gente super apoia vocês na independência, mas assim, no caso, eu tô fazendo aula de espanhol, não de catalão. Então, vou assistir em espanhol. Inclusive, eu descobri que vários dos dubladores da série em espanhol são os mesmos atores que fazem a série em catalão. Ah, é? Sim, eu fui procurar isso pra poder tirar. Mas isso faz sentido, né? Não, faz super sentido, mas sei lá, alguns deles podiam se recusar a fazer isso. Ufa, me sinto menos culpado de ter visto dublado em espanhol. É, tipo, várias pessoas, vários dos atores, não são todos, países menores principalmente não. Mas vários dos atores principais, principalmente os alunos, né, não são crianças, mas os jovens, eles mesmos fazem suas vozes em espanhol e em catalão. Mas é muito boa a série, assistam. Posso fazer um comentário sobre claro, Merli? Claro, faz sim. Caso você tenha assistido também Elite, que também está no Netflix e também é uma série feita na Espanha, no caso, não na Catalunha, né? A série se passa em Madrid. O que você descobre é... Os jovens espanhóis madrilenhos, eles transam muito, eles usam muita droga e eles adoram enfiar a faca nas costas dos outros. E os jovens da Catalunha, na verdade, são mais de boa. Eles é uma se coisa, ajudam. Né? Eles se ajudam, eles são mais compreensivos. Eles transam, mas nem tanto. E eles só usam ali umas drogas então... naturais. Ah. Mas tem uma diferença. Elite é num colégio de gente rica. Merli é numa escola pública. Ótima, ótimo ponto, Cairo. Excelente ponto. Fica aí essa análise sociopolítica da Espanha atual para vocês. Caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre. E a minha outra dica vai para um canal de YouTube, que é um canal americano, chamado Noclip. Que eles basicamente são um canal que faz mini documentários, não mini documentários, mas documentários curtos, de 40 minutos, 30 minutos, que falam sobre videogame, e eles são um canal de documentário que é movido a crowdfunding. Então todos os vídeos deles são pagos por pessoas que ajudam eles todos os meses, e eles têm vídeos bem interessantes, assim, então, tipo, eles analisam coisas... Às vezes existem e a gente dá como dadas, né? Tipo, por exemplo, sei lá, tem o Video Game Awards, que é o prêmio anual que o Geoff Keighley criou de videogames, e é um prêmio que existe, enfim. E aí eles têm um documentário que é eles entrevistando o Geoff Keighley de um ano atrás sobre por que ele criou o The Game Awards. E é tipo umas perguntas assim que iniciam, sabe, as coisas. Então, tipo, é bem, bem divertido. E eu, né, fiquei dando bastante atenção pra eles essas semanas atrás, porque eles lançaram um documentário sobre o meu jogo, um dos meus jogos preferidos da Supergiant, que é o Transistor, eu já falei dele aqui. eles lançaram, eles estão lançando uma série de documentários junto com a Supergiant, que é a produtora do Transistor, e são bem, bem, bem legais, bem, bem feitos, assim, os documentários, sabe? Uma cinematografia interessante, perguntas interessantes, porque eu acho que isso conta muito em um documentário, principalmente documentários muito entrevista. Então, assistam, assinem um canal deles no YouTube que chama No Clip. E o Notícias Quebrando estreia toda segunda-feira às 8 da manhã, horário do Brasil, ou 11 da manhã, horário de Portugal, no nosso canal do YouTube, que é bit.ly/TlioYT. Vai lá no nosso canal, assine o canal para a gente poder trocar essa URL por uma mais bonita e menos escrota. E também, logo que estreia no YouTube, também fica disponível no feed para você ouvir no seu agregador de podcasts preferido e também no Spotify. E se você quiser mandar um e-mail para a gente para falar mal da namoradinha nazista do Brasil, Regina Duarte, você pode mandar um e-mail para contato@thelibrariesopen.com.br ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário no post deste episódio. Lembrando que nas redes sociais nós somos Tlio Podcast e no YouTube, como o Rodrigo falou, nós somos bit.ly/TlioYT de YouTube. Nossa, falar esse endereço nunca vai ficar mais confortável, né? Desculpa. A culpa não é sua. A gente precisa de inscritos no YouTube, gente. Ajuda a gente a mudar essa URL. É verdade, Mores. Isso é importante. Se você tá se sentindo empático conosco, porque é difícil falar esse endereço falando para vocês, ajudem-nos a conseguir mais inscritos para podermos personalizar e virarmos youtube.com/TheLibrariesOpenPodcast, quem sabe? Exato. A saber. Deixa eu só falar quantos inscritos 58. Faltam. Ah, então faltam... Quantos Henricristos? Faltam 42. Gente, só falta 42 pessoas para a gente chegar no número mínimo para mudar o URL. Então ajuda a gente lá, por favor. Exato. Enquanto isso, não se esqueça de estar presente no nosso canal do YouTube em bit.ly/TLIOYT. Enfim. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e meia-noite da terça-feira, horário de Portugal, para mais um episódio do The Library is Open, em que estaremos recebendo lindos convidados para falar sobre o Dia da Visibilidade Trans no Brasil, que se comemora nessa semana, no dia 29 de janeiro. Então não perca, pois está babadeiro. E se você quer participar da estreia no YouTube com o chat, esteja lá a partir das 9 horas, horário de Brasília, meia-noite da terça-feira, horário de Portugal. E claro, tudo continua na mesma. Na terça de manhã, tá no feed pra todo mundo, inclusive no YouTube. Então é isso, Mores. Beijinhos e até mais tarde. Beijos. Beijos, Mores. Até mais tarde. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz West, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcolm Bauer. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/thelibrariesopen confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Oh, crrr, oh, crrr, oh, crrr.